Comandador, boa tarde, Oceano Air 63, número 5. Boa tarde, 63, número 5, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, visual, autoriza approach, bridge. Bridge negativo, comandante. Eu autorizo direto o Leda da presente, Oceano Air 63, número 5. Manda o Leda, grato. 3283, nome Centro Recife, 12685, alterna 12545. 06326, prossiga para 2000 pés, completando a chegada da Mari. Está autorizado ILS X-Ray, no altímetro no 09, reporte no localizador. Portarei localizador, desce 2000, Mari, 06326. Olha, Salvador, boa tarde, 3154, informação para base. 3154, boa tarde. Prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro no 09. Para 3000 pés, no 09, 3154. Do tráfego, nível de voo aprovado 350, prepare a pulca, só um minuto, cópia 350, pulca na sua escuta, obrigado. Um Robson 44 a 500 pés, prosseguindo com o Pro do Iberostar, o Ino Vemo Alfa. Ah, ciente do tráfego, vamos manter o nome pé, e também informação do meio do tráfego, estamos mantendo o próximo aqui a linha da praia. O mesmo está também na linha litoral. Autorizado, 8, sempre táxi, um tribo 3. Controle em Via November Alpha, superou o tráfego do R44. Gente. Gente. O Leon Papa Mike já cruzou com os tráficos informados anteriormente, prosseguindo para o Iberostar. Confirmou a sua chamada de pouso. Leon Papa Mike, do mundo, Recife, nível 350. Aerovia Operu 58, decola na zero, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, transição Caju. 5051, no código transponder, controle Salvador, opera em 120.8, atua em 18.6. Autorizado, Recife, nível 350, verificando 58, transmissão 0, conhecida Puca, Jamu, Aracaju, 5051, transponder, 208, controle, 286, Xené, 042. Correto, chame quando plano para o posto, será? Está na ponte de meia dúzia. Partida presente, é isso? Sente, a viatura da Infraero já liberou. Está livre o ingresso, pista 10, a partida taxi hotel, o vento 150 graus com 08 nós, tem livre decolagem pista 10. O altímetro marca 1019, o Guará 42. para o táxi voo 1333, seu avião 186, autonomia 4 horas e 4 e alterno galhão. Aprovado, táxi via Índia Alfa, teu ponto de espera está no zero, ponto de espera torre 2.6, ajuste no 09, bom voo. 119 via Índia Alfa, ponto de espera 262, bom trabalho, é o voo 5489, chama agora o centro Recife no 288, alterno 260. Dois, decolado de Salvador 228, chama agora o controle 120, décima 8, bom voo. Para 42, controle 1208. Controle Guará 42. Guará 42, contato radar na decolagem, suba ao 100, saída Arco. Guará 42, 100, saída Arco. Localizador 6326. 6326 completa e aliás X3, chamando torre 18, desse palmeia. Até amanhã, senhor. É. Salvador, uma boa tarde, o Xené 6326, estabilizado. Muito boa tarde, o Xené 6326, reporte o trem baixado e travado, o altímetro marca 10019, tráfego já avistado. Afirmativo, está avistado, informarei trem baixo e travado. Uno 333, por gentileza, boa tarde, mantenha um ponto, espera. Baixou, travou, 6326. Afirmativo, Xenero 6326, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus com 11 nós. Livre pouso, 6326. O Bruno 333 visual com Airbus Cogino. Foca 100 da Oxenera na final da 1-0. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira 1-0, o Gol no 333, após a passagem do Foca 100. Após a passagem ali, mantém 1-0-3. Guará 42 é presente, prossiga direto Elefa. Guará 42, direto Elefa. Zona 54, desça para 2000 pés, está autorizado Elefa X-Ray. Reporte, locutor. 2000 pés, está autorizado. 63, no 5, controle. Prossiga, 63, no 5. Chame o centro Recife, 1251, alterna 1325. 251-3325, grato, uma boa tarde, 63, no 5. Boa. Está para 1.000 pés, prosseguirá para pouso agora ou manterá o setor? Xené 63-2000, no solo 33, direita no 219. Direita no 219, Xené 63-2000. Agora, o Bravo que Luiz que prossiga. 63-2000, livrou na Fox Trot. 63-2000, bem-vindo a Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, Portão 01, Xené 63-2000. Uno 333, tem livre decolagem, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Decolagem aberto, Bono 3. Uno 333 aos 35, decola, chama o controle 120, decimal 8, bom voo, até a volta. 208, bom trabalho, 333. Salvador, boa tarde, da 32954. Confirmando? Tá, 32954. 32954, boa tarde, altímetro 1019, reporte por gentileza passando marcador externo, baixado e travado. Entrada, 32954. Tá, 3154 passando externo, trem baixado chegando. Tá, 3154, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 140 graus com 10 nós, atente a pássaros na final do 10. Gente, livre pouso 10, tá, 3154. Papa Romeo, Índia Nova Iberal, para na prova rotatória visual com campo. Gente, Nova Iberal, chame torre 18, decimal 6. Chama torre 18, decimal 6, Índia Nova Iberal. Torre, Papa Romeo, Índia Nova Iberal, para na prova da rotatória visual com campo. De novo, Iberal, para presente, direto para a final da pista no 7, número 1 para pouso, vento 130 graus, 12 nós, ajuste 1019. Direto final, livre pouso no 7, Papa Romeo, Índia Nova Iberal. É 3154 no solo aos 39. Lembrar direito no 21 no decimal 9. Na direita no 219, 3154. Torre, o Papa Romeo de November Alpha informa que tem interferência de rádio pirata nessa região. Ah, tá, ok. Nesse exato momento você está passando aproximadamente aí, nesse ponto que você está agora, não é isso? Sim, tô dois esse ponto aqui, já faz uns 20 segundos. Ah, tá, ok. Caso identifique alguma propaganda, algum telefone aí que possa identificar a rádio, a gente agradece se for possível, ok? Ok, a princípio só tem bastante ruído. Ah, tá, ok. Grato pela informação. A gente vai relatar aqui. Cara. Autoriza a Índia Nova Iberal Alpha, base curta para 17 aqui de treinamento. Base curta para? Para pista 17, base curta pela esquerda. Positivo, sem problema, estamos cientes, vento 150 graus, 10 graus. Eite, o Índia Nova Iberal Alpha. Bravo com o uísque, vou no meu pé, prosseguindo com as três visuais. Chame torre. Corrigindo, reporte rotatória, bravo com o uísque. Autorizado pouso, vento no 60 graus, no 09 de novembro alfa. Estive pouso. Índia November Alpha no solo aos 4-3, autorizado backtrack, reporte pista livre. Confirme, portão 3154, a posição? Portão 9. Poderia confirmar? Ah, desculpa, não entendi. É o TAN 3154, poderia confirmar o portão? É o 09, portão 9. Isso. Romeo 142, autorizado, alinhado e decolar, pista 10, vento no 40 graus, no 0 nós. Alinha de decola, pista 10, no 0 nós. Bravo que Luiz, que reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7. Número 1 para pouso, vento 1 no 40 graus, 1 no 0 nós. Estacionado em frequência mais. Bravo que Luiz, que é autorizado pouso pista 1 no 7, vento 1 no 40 graus, 1 no 2 nós. Ajuste 1 no 0 no 9. Bravo que Luiz. Xeler 1 no 42, decola 46, controle 1 2 0 decimal 8. 308 controle. Obrigado, amigo. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado igualmente, malu. Salvador, boa tarde. Xeler 1142, decolou, saiu da FUCA. 042, contato radar na decolagem, suba o 350. 350, 6142. Está 2000, 648. 648, 2000 pés, autorizado, ELS X-Ray, reporte localizador. Informarei, 42. Salvador, boa tarde, para passar a posição mais Quebec. Doutor Mike Quebec, controle Salvador, controle, siga. Doutor Mike Quebec, está de Caju para Salvador, passou através de Veracruz, na Cruz Paris, está com 05 na Cruz, na 0 05 não está via copiado, prossiga via corredores. Reporte Paripe ingressando no Interlagos, doutor Mike Quebec. Reporte Paripe ingressando no Interlagos, doutor Mike Quebec. Oceaner 6142, da presente voo Romeo Fox 018. Muitíssimo obrigado, Romeo Fox 018, 6142, na ascensão 350, obrigadão. Pará 42 é o controle. Reporte pista livre, bravo, filo, esco. 42, chame centro Recife, 1288, observa 1260. 3548. Chame torre no 8 nesse mal meia. E boa tarde. Já vou dar pra gente direto rotatória, vai, Kelec? Direto rotatória, está livre. Vita mais Kelec. Direto rotatória, Vita mais Kelec. Bravo que Luiz sente que está livrando a estacionar livre frequência. Final da 10. 648, tráfego avistado, pista livre autorizada, pouso, vento 150 graus, 10 graus, ajuste 10, 19. Esse é pouso, 48.